Surato At-Talaq, a sura do divórcio. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ya ayyuhan nabiy, idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. Ó profeta, quando vos divorciardes das mulheres, divorciai-vos delas no início de sua ida, seu tempo de espera, e enumerai a Sidar, e temei Alá vosso Senhor, não as façais sair de suas casas, e que elas não saiam, exceto se cometerem evidente obscenidade. E esses são os limites de Alá, e quem transgride os limites de Alá, com efeito, fará injustiça a si mesmo. Tu não te inteiras. Provavelmente Alá faça surgir depois disso algo. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر Então, quando elas chegarem às proximidades de seu termo, retende-as convenientemente, ou separai-vos delas convenientemente, e fazei testemunhá-lo dois homens justos dos vossos, e cumpri com equanimidade o testemunho por Alá. Isso é o com que é exortado quem crê em Alá e no derradeiro dia, e quem teme Alá, ele lhe fará saída digna. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. E lhe dará sustento por onde não suporá. E quem confia em Alá, ele lhe bastará. Por certo, Alá atinge o que quer de sua ordem. Alá fez para cada coisa uma medida. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. E aquelas de vossas mulheres que não mais esperam o menstruo, sua sidar, se duvidais, será de 3 meses, e assim também as das que não menstruam, e as mulheres grávidas, seu termo será o depor em suas cargas, e quem teme Alá, ele lhe fará facilidade em sua condição. Essa é a ordem de Alá, que ele vos fez descer. E quem teme Alá, ele lhe remirá as más obras e lhe tornará magnífico o prêmio. Asquinuhunna min haythu sakantum min wujidikum wa la tudarruhunna litudayiku alayhin wa in kunna أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Fazei-as habitar onde habitais conforme vossos recursos e não as prejudiqueis para constrangê-las e se são grávidas despende com elas até deporem suas cargas. E se elas vos amamentam um filho, concedei-lhe seus prêmios, e que entre vós haja deliberações mútuas de modo conveniente. E se estáis em dificuldade, outra lhe amamentará o filho. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. E aquele que tem prosperidade despenda conforme sua prosperidade, e aquele cujo sustento é restrito, que ele despenda do que Alá lhe concede. Alá não impõe a alma alguma senão o que ele lhe concede. Alá fará, após dificuldade, facilidade. قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. E que de cidades transgrediram desmesuradamente a ordem de seu Senhor e de seus mensageiros. Então, fizemo-las dar severa conta e castigamo-las com terrível castigo. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Experimentaram a nefasta consequência de sua conduta e o fim de sua conduta foi perdição. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Alá preparou-lhes veemente castigo. Então temei Alá, ó vós dotados de discernimento, vós que credes. Com efeito, Alá fez descer para vós uma mensagem. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. E enviou um mensageiro que recita para vós os versículos de Alá evidentes para fazer sair das trevas para a luz os que creem e fazem as boas obras. E quem crê em Alá e faz o bem, ele o fará entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Com efeito, Alá lhe fará belo sustento. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Alá é quem criou os sete céus e da terra outras tantas, entre os quais a ordem desce para que saibais que Alá sobre todas as coisas é onipotente e que Alá, com efeito, abarca todas as coisas em ciência.